programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science, hoje o dia da maldade, dia 7 de junho, de janeiro, de junho de 2019, e a notícia dessa vez, Gregório. Olha só que legal, taxas de fertilidade em queda podem ter causado uma extinção lenta de Neandertais. Cara, eu tô vendo isso acontecer. Eles eram tudo otaku. Outro homo, hein? Eles eram tudo otaku, só ficava em casa vendo anime e parou de transar e acabou a espécie. Caramba, eu tô vendo isso acontecendo em outra espécie do gênero homo. O homo foda-se. Será que o destino é o mesmo? E? Então, eu sou o Bernardo. E eu sou o Gregório. E esse é o QN News não transante. Infértil. Infértil, exatamente. É a diferença, né, cara? É a mesma coisa. É, se você for fértil, é o mesmo grupo. É o destino é o mesmo. Exatamente. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. O status dos Neandertais como parentes extintos mais próximos dos humanos modernos tornam as causas de sua extinção uma questão de considerável interesse. Um novo modelo sugere que, embora a causa última permaneça desconhecida, uma pequena redução na fertilidade, mantida por um período suficientemente longo, teria sido suficiente sem qualquer catástrofe súbita. Os Neandertais nunca foram terrivelmente numerosos, além de serem criadores lentos, né? Para vocês terem uma ideia, o ser humano... Desde aqueles tempos, a média de desenvolvimento do embrião, né, até virar um feto e virar uma criancinha formada, era de por volta de 8, 9 meses. O Neandertal era de um fucking ano. Porra, então, isso fez uma diferença agressiva, cara, no desenvolvimento. Pô, eu não transava também, não, cara. Um ano grávido. Mano, um ano, velho. É, um ano. Então, assim, é bem complexo, né, cara? Porque eles eram, como eles eram maiores e eram mais parrudos, demoravam mais pra desenvolver também. E era uma diferença de mais 4 meses aí na jogada. Pô, tá ligado? Seu louco. Então, assim, então é meio difícil, né? Pô, de 9 meses pra 12 meses é tipo, é um aumento de 33%. Porra, pois é, exatamente. É muito tempo, cara. Isso é tipo, se eu não me engano, a gestação do elefante é 2 anos. Então é metade da gestação de um elefante. Porra. Então, assim... Não, e compara quantos macacos aí. Olha aí, você tem esse dado? 240 dias. É, o bonobo 240, o chimpanzé 243. Isso dá menos do que 8 meses. É, pois é. Então, assim, você ser uma espécie que demora muito pra reproduzir é um problema, cara. Pois é, mano, você é louco. Né? Ainda mais você é uma espécie que depende muito de movimentação, porque você tá sempre migrando. Não é muito. É uma merda você ficar gestando, tá ligado? Uhum. O ser humano não, já era uma parada mais agressiva. 9 meses estava pronto, a espécie multiplicava rapidaço e. Uhum. A doutora Ana De Giovanni, da Aix-Marseille University, questionou se apenas uma pequena redução nos nascimentos poderia ter os empurrado para o limite. Ela criou um modelo para o efeito de mudanças modestas na taxa de natalidade. Tipo, eles estavam competindo com os Homo sapiens. Os Homo sapiens estavam ganhando, né? Porque era mais fodão. Aí eles falaram, mano, 12 meses de gestação, foda-se, deixa eu ganhar. Vamos ficar aqui de boa. É, não vale a pena empurrar esse moleque pra fora. Porra, nem vale mais. Caralho. A gente vai dar. Porque a cabeça é muito maior também, né? Pois é, vai nascer um moleque depois de um ano, no mínimo, e aí vai morrer pro Homo sapiens, foda-se. É, de frio ou também, né? Depende. Bom, ela criou um modelo para os efeitos de mudança modesta na taxa de natalidade e descobriu que uma queda de 8% na fertilidade teria sido suficiente para ter levá-los abaixo de 5 mil indivíduos em 4 mil anos. Porra. Mesmo uma queda de 2,7% teria feito eles para 10 mil, teria feito o mesmo em 10 mil anos. Pensando aqui agora na decrescência da taxa de natalidade do ser humano, a gente estaria chegando próximo disso, não? É, mano, quem vai substituir de 8% mais? Na natalidade? Pois é, cara. A gente tá falando de que de produção de tipo 10 indivíduos há 40 anos, pra 2 indivíduos depois, hein? Pois é. Pois é. Será isso é um. Como é que fala? Genética Neandertal aí. É, se os Neandertal que transaram com os Homo sapiens, fudeu nós. Ei. Com base em sua suposição sobre a expectativa de vida e idade de maternidade, De Joanne concluiu que uma pequena queda na fertilidade para as mulheres neandertais de 18 a 20 anos poderia fazer toda a diferença, mesmo com taxas de natalidade estáveis em outras cidades. Alguns biólogos consideram cair abaixo de 5 mil indivíduos o ponto em que a extinção é inevitável, pois uma espécie não possui a diversidade de genética para evitar a endogamia. Esta visão é controversa à luz de algumas aparentes exceções, mas pode ser particularmente aplicável a espécies amplamente dispersas, onde grandes distâncias impedem o cruzamento, como é o caso do Neandertal que eu falei, que era uma espécie migratória também, igual o Homo sapiens. É, ficava zoando por aí. Dependia de tipo, onde tem alimento, eles vão e, né, tem que ficar andando. Então, é, não pode ficar parado, grupos, né, cara. Grupos pequenos. Porque não era, tipo, uma cidade com 5 mil Neandertais, tá ligado? É, tipo, do Homo sapiens. A tribo ia diminuindo até sobrar só o maluco, tá ligado? Aí ele transava com o Homo sapiens e unia a tribo dos Homo sapiens. E o pior é que é exatamente isso. É, tipo, o que muito, sobrou, tá, transou com o Homo sapiens e só ajudou a acabar a parada. É, beleza. Foi mais ou menos isso mesmo, porque a dispersão deles era muito grande, cara. Então, não tem como. É isso que dá ser baixinho, eram pequenos grupos. É, eram pequenos grupos e, cara, ou você se rende aos Homo sapiens, ou você se, sei lá, né? Pois é. Se vamos nos juntar a eles em vez de ser extinguido por eles. É, o modelo de De Joanne, publicado na Plus One, incorpora fatores como a migração de jovens adultos neandertais entre populações, o que possivelmente sustentou nos últimos ataques no sul da Europa, após a extinção ter ocorrido em outros locais. Este estudo não tenta explicar por que os neandertais desapareceram, mas para identificar como a sua morte pode ter ocorrido, disseram De Joanne e os coautores em um comunicado. Um declínio na fertilidade poderia ter sido resultado da redução da oferta de alimentos, causados pela competição com o Homo sapiens, né? Uhum. No território dos Neandertais. E também, alternativamente, é possível que a guerra entre os dois grupos ou doenças involuntariamente transmitidas pelos recém-chegados tenha o mesmo efeito. Porque é tipo, como eles estavam em dois continentes diferentes, estava o Homo sapiens na África e os Neandertais na Europa, né? Majoritariamente. Você tem ali na África alguns grupos de doença muito agressivos, tipo, né? Porque a gente vê aí, principalmente as grandes doenças do mundo moderno que a gente tem mais medo são da África, foram vindas de lá. E você tem essa. Como os caras lá já estavam mais ou menos aptos, né? Adaptados, foram pra Europa e os malucos não aguentaram. Pois é. Eles morreram, né? Pois é, a galera da África veio com as doenças lá. Zoou a Europa. A Europa, na verdade, ela tava se vingando quando ela veio matar os índios. Seja qual for a causa, os Neandertais eram vulneráveis porque, mesmo em seu pico, acredita-se que tenham chegado apenas 70 mil indivíduos em toda a Europa e também em parte da Ásia. Então, a queda das taxas de fertilidade hoje em dia às vezes induz a temores de extinção e pânico para subpopulações, se não para toda a humanidade. No entanto, a comparação Neandertal é instrutiva. Sua população inteira era hoje menor do que uma cidade pequena. E ainda assim demorou milhares de anos para que eles morressem, mesmo que as taxas de fertilidade humanas, que vem caindo há 5 décadas, caiam abaixo dos níveis de reposição, mesmo populações étnicas relativamente pequenas não estão em perigo iminente, né? Uhum. E é assim, né? É legal ver isso, porque é realmente preocupante, porque eu acho que a taxa de queda de fertilidade do ser humano, se a gente for comparar com o Neandertal, é até maior em alguns locais, tá ligado? Mas demorou 1000 anos pra eles, a gente tem uma reserva muito maior. Eu vou chutar uns 3000 pra acabar. É, porque aqui, na verdade, a nossa já é negativa. A deles ainda era positiva. Então a gente tá tendo menos. Menos, menos. Mas é na Alemanha, mano. A Alemanha tem que acabar mesmo. Então assim, é interessante, cara. Foda. Foi uma espécie que eu queria ter visto pessoalmente. E eu acho que eu vou ver um dia ainda que eles estão pensando em fazer o clone dela, porque eles têm alguns trechos de DNA deles. Pois então, é. Vai ser foda. Vou ver até onde a ética vai me impedir de ver isso. Nenhum lugar a ética, ela é muito fraca contra a intenção. Nem que eu dei que ir pra China. Daqui a pouco nem isso eu precisava. Pois é. Bom, e é isso. Então é isso. Nos vemos no próximo programa semana que vem. E falou. Não tenham filho. Falou. Não bata no seu primo Homo sapiens. Não, não, não, não façam casamentos endogâmicos. É, pois é. Por favor, né? Vamos evitar aí algumas doenças, né? Pode transar, não pode ter filho. É, não. Se você quiser transar aí com sua família, o problema é seu.